floresta, um menino abandonado. Natsu é por um dragão, foi encontrado, ensinado e adotado. Por ele foi criado, de nome Ignil, o dragão era chamado. Até que certo dia ele desapareceu, e ele ainda não entende por que isso aconteceu. E por quê? Mas ele tem esperança de vê-lo novamente. Quem acredita alcança. Seguindo seu caminho, ele entrou pra Fairy Tail. Encontrou gato com asas, rap seu parceiro. Com o passar do tempo, se tornou um grande mago. E como todos eles, com marcas do passado. Valente e persistente, não sabe perder. Explode toda sua fúria pra poder vencer. Contra um mago mais forte, foi aprovado no seu teste. Ele é agora um mago da classe S. Esse é o guerreiro, oh! O poder vermelho. Ei, o mago do fogo, da guilda Fairy Tail. Aumenta o seu poder através da emoção. Natsu, Natsu, filho do dragão. Esse é o guerreiro, oh, o poder vermelho. Ei, o mago do fogo, da guilda Fairy Tail. Aumenta o seu poder através da emoção. Natsu, Natsu, filho do dragão. No ombro direito, a marca vermelha da guilda Fairy Tail, onde nascem várias lendas. Pulmões de dragão para respirar o ar. E também de fogo pode se alimentar. Escamas de dragão para dissolver as chamas. Com punhos e garras protege a quem ama. Corpo transformado em partes de dragão. Magia ancestral, mestre da destruição. Assim ele é formado, esse é seu legado. O mago do fogo, um guerreiro incomparável. Mesmo que vá lutar em plena desvantagem, não faz como covardes, luta com coragem. Não se entrega nunca, luta até a morte. Sonha com um dia em que será o mais forte. Sua alma em chamas desperta o poder. E faz dentro dele o dragão renascer. Esse é o guerreiro, o poder vermelho. Ei, o mago do fogo, da guilda Fairy Tail. Aumenta o seu poder através da emoção. Natsu, Natsu, o filho do dragão. Esse é o guerreiro, o poder vermelho. Ei, o mago do fogo, da guilda Fairy Tail. Aumenta o seu poder através da emoção. Natsu, Natsu, o filho do dragão. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Esse é o guerreiro, oh, o poder vermelho. Ei, o mago do fogo, da guilda Fairy Tail. Aumenta o seu poder através da emoção.